Deus é a proteção. Deus dá proteção. Deus dá proteção. A noite, salve favela intenso. Fica o movimento, molhou, choveu no asfalto, é o bicho. Sobe os beco, no veneno, na correria. Olheiro não dorme, atento na invasão. Menor já tá no esquema, na laje explode o rojão. Conta as moeda, maçarico, na fissura do cachimbo. Transformando seu futuro em fumaça, mas o menino ninguém enxerga. Ação do mal, no espiritual, na estatística é só um preto a menos. Normal ou natural? Pra elite eu sei como que ela vibra. Sonha com meu fim, aplaude ao ver o morto por polícia. Periculosidade é de um ritmo frenético, lugar de atitude aqui é o certo pelo certo. Linha de frente, na cena é o que mais tem. Paga pra ver, e olho vive a milhão. Também não tem nada a perder. Virou ladrão depois de morto, estudante forjado com arma fria, toma favela, milícia. Trabalhador tá sob a mira, bala perdida, zunindo no morro. Sempre acha um alvo, mãe protege seu filho. No meio do fogo cruzado, fim dos tempos, cena de filme, roteiro real, Brasil destaque no mundo. Violência policial, sobe atirando. Natividade, mata pelas costas. Pega o menor no chão e arrasta dentro da sacola. Moleque, escolhe seu caminho, João. A função arrasta, melhor é confiar em Deus do que na mão. Uma quadrada, quem sabe pouco, vive mais. Cê viu? Sei de nada. Na guerra, se der goela, sobe, amanheceu na fala. Caiam mil ao teu lado, tu não serás atingido e com seus olhos verás o castigo do ímpio, cordão em ouro de peão com a loira. Jerry, um pivete, sonho um dia. Prefiro o conselho do Salmo 91. Não é os farda nem seu cano que garante a salvação, ladrão. Feliz é a favela cujo Deus é a proteção. Eu vou lutar sem vacilar, ao menos tentar. O medo gela a alma, eu sei, mas eu não vou deixar de viver aqui. Esse aqui, irmão, feliz é a favela cujo Deus é a proteção. Eu vou lutar sem vacilar, ao menos tentar. O medo gela ao meu ser, mas eu não vou deixar de viver aqui. Esse aqui, irmão, feliz é a favela cujo Deus é a proteção. Na rua, qual será o futuro? O herdeiro do submundo, destinado aqui à ignorância. Viver no escuro, brincar descalço no esgoto, refém da realidade. Exilado, longe da escola até. Já passou da idade, contar com quem nessa vida? Os coxinha? Claro que não, irmão. Feliz é a favela cujo Deus é a proteção. Vem candidato, prometendo casa e depois que ganhou, cadê? Sumiu daqui e nunca mais voltou. A cada 10 barraco é biqueira, o outro é pá. Bolsa Família, Dona Maria lá ainda espera ganhar. É tio, bagulho é bem mais doido do que pensam. Turista, o alvo, 24 horas, periferia sob a mira, força tática, sinônimo de ó, de opressão. Lá na sul é proteção, na norte brinca de matar ladrão. Medo predomina, é os traçantes, chove bala, o sistema declara guerra, os inocentes sempre paga. No fim não pega nada, cê sabe qual é que é. Só que meu Deus é testemunha do seu crime. Gambé foi arma fria, eu sei, a vítima, o negro trabalhador que no dia dobrou o horário e pra casa nunca voltou. O herói ganha medalha destruindo família em breve. Quando o céu se abrir, será desfeita toda a injustiça. Na favela é só quem é, mas só quem que não sonha um dia e não ouve à noite os tiros, cachorro, sirene e gritaria. Ilusão, essa palavra que a tendência piora, mas do alto vem a justiça. Sou pai, pode julgar, será cobrado o sangue inocente que foi derramado pelo chão. Shalom. Feliz é a favela cujo Deus é a proteção. Eu vou lutar sem vacilar, ao menos tentar. O medo gela a alma, eu sei, mas eu não vou deixar de viver aqui. Esse aqui, irmão, feliz é a favela cujo Deus é a proteção. Eu vou lutar sem vacilar, ao menos tentar. O medo gela a alma, eu sei, mas eu não vou deixar de viver aqui. Esse aqui, irmão, feliz é a favela cujo Deus é a proteção. feliz é a favela.